Obrigado, localizador. Arthur 02, chame a torre 1895. Torre 1895. Jig 27 na escuta. Eu remeti. Ciente, suba para 2 mil pés e aguarde vetores para o ILS. Senta para 2 mil pés, aguarde. Continuar a aproximação para cá, por isso. Onda 709, 3, 2, 9, 6. Onda 3, 2, 9, 6, desce até 3 mil pés. Desce a 3 mil, 3, 2, 9, 6. Acho que a Papa Golf reposta na Papa para ingresso. Então, 3296 vai seguir tráfego 12 horas 10 milhas. Um Bravo Eco 9 Lima, reduz a velocidade para 1970 nós. Reduzindo 1970 nós, seguindo o tráfego da 3296. Lucia Lima tá fazendo desvios? Negativo, estamos mantendo a proa 110, aguardando interceptar o localizador. Aqui Lucia Lima para o localizador, curva à direita na proa 120, 120, 120. Curva à esquerda na proa 320. Seu limite 10 milhas nessa proa. Esquerda 320, limite 10 milhas. Então, 3896, nessa proa irá interceptar o localizador e após estabilizado. Reporta lá estabilizado, 3296. 3296, desça para 2 mil pés e reporta estabilizado. Autoridade em graça, porta nele, pronto, capoteiro na 7. 11, por favor. Porta 02, está visual, passando para pouso. Ok, vento 9, 0 graus, 07, 9, pouso autorizado, arte 02. 20 graus, pelo confronto. Observador, passo para o meu filho Serra Lima, receptou o localizador na sua escuta. Sente, eu vou, arte 02. Lima, estou chamando a torre, que você é Lima? Positivo. Tá interceptando, tem intenção de pousar no 7 a partir do externo. E o que você é Lima, continue agora as instruções para o cancelamento. Ciente. Utilizou no log, então 3296. 3896, completa aproximação, chama a torre, 198, decimal 95. 3895, Salvador, bom dia, até 3896, localizador. 3896, continua a aproximação, informa no externo, baixar de trabalho. Informará 3296. Já é sentido 280. 302 já porta no solo controlado. Torre aqui do Serra Lima, para o cancelamento. Sim, Tilo Serra Lima cancelado às 3:30, apresente curva esquerda, base curta pela final, pela direita da 97. Gente, base curta ali. Frequência livre, 306. Básica Papagolfo, livre decolagem 97, vento 180 graus, 072. Quilo Serra Lima girando final curta da 17, baixar travado. Gente, Quilo Serra Lima, livre pouso, pistão 17, vento 180 graus, 07 mais. Livre pouso, Lima. O Tango Alfa pagou o decolou 37, controle 1, 20.80. Controle Alfa, papagou. Papa Tango Alfa, papagou, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 060. Quando possível, está autorizado a vai direto para o Coral. Ok, direto Coral, curvando à direita. Quilo Serra Lima no solo aos 38, confirmou pátio? Ok, ultrapasse papá, tem um tráfego na, alinhado na mesma vaga para o cruzamento. Ultrapasse papá, release backtrack e aguarda para ingressar pátio 5. Passando o externo, baixado e travado, tá 3896. Tem, 3896, pois autorizado na 0,2190 graus, 079. Livre e ponto, tá 3896. Está livre o táxi, cruzamos a 9735, táxi até Lima. Na Lima chama só, ali 1219 para prosseguir com o táxi. Ativa, estação na frequência livre. Salvador Tower, good morning. 3-5-3-5, intersection. Next to holding point, runway 10, right to take off. Side 795, line up and wait for my 10. Request to maintain present position to check the equipment here. Okay. Report to red. Roger, I'm red now. 355-95. 3896, seu solo 41, libera a direita, solo 1211. Direita, solo 211, 3896. Sign map and rate, we're 35595. Sign up and rate, 35595. Bom dia, 9648, mantenha ponto de espera da pista no zero. Tá terminado, mantenha nível de voo 090. Chame o controle, Aracaju, frequência no 20.3. Azul 4207, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, o Kenegão no 096. Vai, 80, limite é o Kiremaik 100 de Simbra. Desça 180, limite é o Kiremaik 100 de Simbra. Para antecipar localizador esquerda para o 140, desça para dois, é, mantenha 2.000 pés e repostabilizado no localizador. Esquerda 140, postada com estabilizado 327. Five 595, airborne at 43. Cock 5113, and contact Salvador Approach Control, frequency 120.8. Quantia 120.8, 5595. Salvador Departure. Good morning, 35595. Airborne out of 1400. Dial departure. 35595, weather contact and departure, Crabbit for level 200. Cleared fly, direct dial. Present position, direct dial, climb maintain, flight level 200. With information, we are unable to comply with 130 at 20 GME at base departure. 355-95, are you clear the deviation? How many miles do you had in 105? Negative. I'm not asking for deviation. I'm just telling you that we cannot comply with altitude restriction at this departure. We have altitude restriction to fly over flight level 130 at 20 DME. 355-95, clear to fly direct, clear to fly to flight level 200. Fly flight level 200, no restriction, 355-95. Controle, Oscar Papagô. Torre, vou 630, ponto de espera. Gente, mantém ponto de espera na 630. 016. Carro da Golf, prossiga. Solicito um pequeno desvio à direita para evitar a formação. Sente, acho que é o Golf. 48 decolagem 46, chama agora controle, 120 decimal 80. É, controle 108. Muito obrigado, 643. Sou G27 estabilizado no VLS da 10. Gente, G27, continua a aproximação, informa a baixada destravada. Tá baixada travada, G27. Gente, livre pouso, pistão no 0, vento no 60 graus, 07 nós. Confirma após o pouso, prossegue para qual pátio? Pátio militar. Cliente, livre pouso, G27. Caso 4207, desça para 2500, pede autorizado final em LS, que foi estabilizado no localizador. 4207. Estabilizado no localizador 4207. O 130 ali mantém no 0. O 1630 ali mantém no 0. Escapa com a Golf, informe seu estimado de pouso. Estimando o pouso 1420. Copiado. Tomador do 1621, não vai dar no ponto de cara com o número 1. Bona 621, bom dia. Mantenha o ponto de espera da 1-0. Bom dia, mantenha, obrigado. Retorno 327. Tem 327, solo 49, estacionar frequência livre, bom dia. Ele desvia, acho que é o Golf. Golf. 55, 95, fly direct coral position. Fly direct coral position or trip 5595. 60 graus, 079. 1864, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 060, que negar no 016. Autorizado de TAP, vão no 864. G27, não escuta. Bom dia, 1140, visual com o voo. Estacionamento 640, mantém ponto 0. Gol no 648. Voo no 630, decolado agora 51, controle 120. 1208 no 630. Controle Salvador no 630, passa 1500 pés, bom dia. Voo no 630, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, saída PUCA. Saída PUCA 370 no 630. Pastor 36, acione a identificação. Voo 1621, 1570 graus, 07, 9, decolagem 10. Decolagem 10, gol 1621. 11, reporte para descida. Azul 4207, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Desce a 2000, reporte estabilizado, 4207. 3198, desça para 2000 pés, reposto estabilizado no localizador. Gol no 864, desça da nível de voo 050. 050, gol no 621, decolado, controle 1208. Controle 1208, bom dia, gol no 621. Controle, bom dia, gol no 621, decolou 1500 pés, vai virar à direita. Gol no 621, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, após 2000 pés, está autorizado direto Leda. Após 2000, direto Leda, subindo 360, gol no 621. Azul 4207, complete aproximação a Chime Torre, 118, decimal 95. 1895, obrigado, 4207. Anemelo 40, livre decolagem 10, vento 1, 70 graus, 07 mais. Livre decolagem 10, 06, 1, 4. Confirma a frequência da torre, torre controle por 4207? 1895, 4207. Obrigado. Torre Salvador, muito bom dia. Azul 4207, passou externo estabilizado. Azul 4207, muito bom dia. Ajuste 90, 16, continua a aproximação, aguardando pista livre. Guarda a pista livre, 4207. Azul 4207, tráfego autorizado, livre pouso 1-0, vento 160 graus, 07 nós. 4207, livre pouso, pista 1-0. Sané 6140, decolado agora ao 56, controle 1208, bom voo. 208, bom dia. Controle, bom dia, Oxa 6140. CNM 1140, contato radar, suba para nível de voo 250, saída PUCA. 250 PUCA. Pode, está cruzando 2500, possibilidade de voar direto Aracaju? Direto Jamo 6140. Jamo, obrigado. ONU 630, chame o centro Recife, frequência 126.85, alternando 25.45. 126.85, 125, ONU 630. 655-95, contact Recife sempre. 125.1 e 133.95. Pastor, 33, desça até nível de voo. Até 4 mil pés, Pastor 33. Pastor 33, o QNH 1016. Pastor 2590, ali, 1010. Pastor 03, clear. Delta, contato de ground, 1-1-1-1. Mínimo de TAP, aposta estabilizado no localizador. 2-5, reportar estabilizado, boa noite, 64. Capatão, Gosta, Papagô, 9 milhas para Coral. Serviço, radar terminado, mantenha nível de voo 060. Chame o controle Ilhéus, frequência 120.1. Pulsar 3191, bom dia, obrigado. Nada. Força aérea 2590, decolado agora o Zuno 400, controle transfere 1201. Contato radar na decolagem, suba para nível de voo 400, sai da árvore. 6140, chame o centro Recife, frequência 26.85, alternando 25.45. 26.85, 25.45, obrigado, bom dia. Mike Eco Delta, mantenha condições visuais no meu pé, direto farol de Itapuã, reporte no através do Parque Pituaçu ou para descida. O QNH 10016. Pastor 33, vou direto pelo Liberia direita, Foxtrot, chame Solinho no 211. Foxtrot, Solinho no 211, graças. LS, igual no 864. 864, Semé Torre, 1 no noite, decimal 95. 895. Oi. Salvador, bom dia, boa noite 64, final no zero, baixada e travada. Boa noite 64, bom dia, ajuste no zero, no meia, livre pouso no zero, vento no meia, zero grau, 08 nós. Livre pouso no zero, boa noite 64. 50 nós. Costela 2590, vou direto a Elefa. Olimpo 03, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, Olimpo 03. Pastor 33, desce até 3 mil pés. 1864, solo 06, direita, via Foxtrot, solo 211. Direita, Foxtrot, 211, boa noite, 64. 190, chame centro, Recife, frequência no 28.8, alterna no 26.0. 28.8, 1.0, Recife, 2.0, Recife. Do P3 da Força Aérea, está autorizado a alinhar e manter cabeceirão no zero. Tempo 03, take off runway 10, wind 160 degrees, 099. Para que a rodança desça para 500 pés, o que é negão no 096. 03, Airborne 09, contact Salvador Approach 120.8. Approach 120.8, Olimpo 03. Gono 56, reduz a velocidade para 230 nós. 230. 4.000 para 3.000, passou 3.000. Gente, vetoração para o final em LS. Curva à esquerda na proa 220. Seu limite que der mais 100 de Simbra. Esquerda 220, 100 de Simbra, limite. Salvador, Olimpo 03. Olimpo 03, Vader Contact, Sandy Patrick. Climate for level 260, Abo de Patrick. Climate 260, Abo de Patrick, Olimpo 03. Cuidado, tá visual para o Itapuã? É que o cuidado chama a torre 1.8.95. Aqui é o cuidado, reporte para o Itapuã. Dois sete três três, desça para 2.000 pés. Corrigindo, pastor, 33, 2.000 pés. 33 para 2.000 pés. 1-1, controle 1-2-0, 08. 08, tá no Zulu. Controle Salvador, muito bom dia, vou passar o Gilete, tá no Zulu. Direto Tango Zulu, contato radar decolagem, suba para nível de voo 900, após 2 mil pés, direto coral. Após 2 mil pés, direto coral, grato Tango Zulu. Voo 561, informa o tráfego, a posição de 12, corrigindo, 2 horas, 25 milhas, rumo oeste, cruzando 070 para 260. Olimpo 03, traffic, 11 o'clock, 24 miles, north east bound, crossing for level 090 to for level 050. Olimpo 03, veteran due to traffic, turning left heading 250, limite 10 miles. Left 250, limite 10 miles. Foram 5 mil no desça para 2 mil pés, reporte estabilizado no localizador. Eu reportará. Na curta da 17. Reporta lá na curta do Almoçete, como é que é o Olimpo 03, resume a navigation para direct Elefa. Flight direct Elefa, Olimpo 03. Olimpo 561 corrigindo para o sequenciamento, vai curvar à esquerda para o 090. Esquerda 090, 561. 561, reduz a velocidade 1 no 70 nós. 70, qual é a posição do tráfego? Tráfego está a 3 milhas de dona. Pastor 33, esquerda 190. Esquerda 190. Quando 561 irá ultrapassar o curso do localizador, seu limite que dê mais que 110 de Simbra. Pastor 33 para interceptar o localizador esquerda para o 190, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, esquerda 190. No 561 para interceptar o localizador, curva à direita na proa 060, reduzindo para 1,709. 060 para o localizador. Sou 335, só de interceptar nessa proa? Sim, Matias. Macaco Delta vai encher a base pela direita da 17 com o trem baixo e travado. Gente, Macaco Delta ajuste 1096, vento 140 graus 109, livre pouso na cabeceira 17. Sim, livre pouso da 17, Macaco Delta. Pastor, 33, chame a torre, 118, decimal, 95. 32, passei em prazo, com serviço. Salvador, 2, Salvador, pastor, 33, estabilizado. Pouso aéreo 2733, bom dia, ajuste 10 no meia, continua aproximação, aguardando autorização para pouso. Continua aproximação, 10 no meia, aguardando autorização. Estamos, suba para nível de voo 900, está livre dos mínimos de na subida? Olympus 03, chame centro Recife, frequência no 28.8, alterna no 26.0. Recife Center 128.8, alterna 126.0. Estabilizão, 5.1. Cola 5.1, no chame a torre, 1.8.95. Força aérea 2733, livre pouso 10, vento 140 graus, 10 nós, após o pouso prossegue para a base militar? Afirmativo. Ciente. Livre pouso 33. Aqui é cuidado de solo controlado? Ciente, uso no 8, ou só na frequência livre? Direto ITAP, desça até nível de voo 050, QNH no 0 no 5. 050, descendo com 1015, gol no 1-2. Uno 561 passou em zero, baixo travado. Gente, Uno 561, continua a aproximação, aguardando a pista livre, ajuste no 0 no 5. 0 no 5. Força aérea 2733, cola os 20, libera a esquerda, estacionar a frequência livre, bom dia. Uno 162, está autorizado os desvios direto do Uno a 2 mil pés, o QNH no 0 no 5. Desvios direto do Uno, convite do Uno 162. Gol no 561. 61, vento 150 graus, no 0 a 9, ele pôs no 0. Ele pôs no 561. Condor 561, nosso solo 22, direita, via Foxtrot, solo 121. Foxtrot 219, vamos no meu. 1-2-1-1. 2-1-1. Controle de Salvador, da Sané 62, informação ótima. Sena 6255, atualizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, QNH na 015. Seguindo chegada a Mari, descendo ao 050. Poderia voar na proa de Tapio 62? Serena 255, prossiga. Poderia voar na proa de ETAP? É 255, está autorizado ETAP. Autorizado ETAP, 55. Papapá, Zulu, Juliette, Serra, prossiga. Serra, o senhor fez plano de voo? Eu confirme a procedência, o tipo de equipamento e o POB. Eu decolo de Salvador, confirme, Zulu de Serra. Sente. Controle, só passando já para o Zulu, na condição visual, solicito o nível 065 para a IEL. Juliette, Tango Zulu, com referências visuais, está autorizado a manter nível de voo 065, mudado agora no 425. Sente, Juliette, Tango Zulu. Tango Zulu, atinge o mantém 065. Zulu, Juliette Serra, mude o transponder para 0224. Zulu, Juliette Serra, o QNH no 095. Posso visual com o local de pouco, Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra. Até no mil pés, frequência livre. Pois, Zulu, autorizado pro voo no 162, direto S-Way, pista 10, Salvador. Autorizado, reporte estabilizado no 162. Pois, será. Ok, está livre de desvio de leste, Tango Zulu. Siga de leste, Serra. O senhor está mantendo um no meu pés agora? A gente já passou a Veracruz? Ok, reporte em direção do corredor Veracruz, o Zulu de Letra. Estabilizou, voo no 162. Nono 62, chame torre 1-9-8-9-5. 1-9-5-1-62. Assinar 6255, deixa para 2000 pais 2-0-5, autorizada a final ILS, reporta estabilizado. Peço para 2000 com 1015, vai reportar estabilizado no ILS X-Ray 6255. Uma milha do externo, baixei e travou. Ou no 162 travou. Chegou o 162 com a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste no 0 no 5.